Portal do Arrocha. Esse movimento vai mudar, Big. Vai batendo bunda. Vai, mulher, vai. Olha a segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura. Ai, meu bicho, olha ela lá. Chupa com a mani, jogando pelo ar. A inveja fica louca, querendo brigar. A risada veio pra incomodar. Salto 15, atrás nas quatro vem seu bonde de elite. Parou na mesa e disse: eu quero o melhor drink. Piscou o olho e disse: eu tô pro crime. Hoje eu tô pro crime. Bancada pirou nessa safada. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum. No bumbum da safada, segura da tapa. No bumbum da safada, segura da tapa. No bumbum da. Vai! Segura da tapa. No bumbum da safada. Tá Gold LED, estourado, moleque! O 7-1 na malandra, vai! Tipo Alemanha, 7-1 na malandra! Olha ela lá, chupa com a mani, jalando pelo ar. A inveja fica louca, querendo. Nós quatro vem seu bonde de elite. Sentou na mesa, disse: eu quero o melhor drink. Piscou pro olho e disse: eu tô pro crime. Hoje eu tô pro crime. Pancada pirou nessa devassa. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum da. Olha, segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum. No chão, Big John. E a Simão vai, vem. 7-1 na malandra. 7-1 na malandra. 7-1 na malandra, vai. Tipo Alemanha, 7-1 na malandra. 7-1 na malandra, vai. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum, vai. Olha, segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa, vai. Tá. Olha no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa no bumbum da safada. Segura da tapa, hein? Isso é bocadinho no comando, pai. Isso é de tsunami. Segura esse saco de bote na caixa dos pais.